Terra, Vitor 372, trem checado, voo no 592. Ciente, localizado, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Reposto, pistão no zero, voo 592. 024, Bonnet 29, call 120.80, control departure, have a nice day. 120, decimal, leiteiro, aeropção, 024, muito obrigado, bom fim de semana. Roger, boa noite, aeroporto 024, airborne runway 10, climbing 370. Airport 024, with the contact at departure, climb to flight level 370, fly heavy, Jomo intersection. Direct to Aru intersection, airport 024. Direct to Jomo, Jomo, Juliet, Alpha for Mike Oscar, stand by for Aru. Copy, direct to Jomo intersection, Epsilon 024. Portugal 024, fly heading in Vurbi intersection, Vito Uniform Romeo, Bravo India. Direct to Vitor Uniform Romeo, Bravo India, Portugal 024. Boa 9044, torre 1895. 1895. Torre Salvador, voo 9044. Voo 9044, continue a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 4. 9044. No 592, solo 32 à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 9 agora na direita, 219, boa noite, voo 592, pronto. Bom dia, 592, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 190. Alfa Juliette, portão 190, bom. comandante, bom dia, voo 9200, 390 recibo. Voo 92, aguarde só um minuto, cópia. Call 024, contact the Recife status, frequency 126, decimal 85. If unable 125, decimal 45, so long. 126, decimal 85, or can you please take the secondary? 12545, call 024, no ring on the right. Good job, that's correct. Boa noite, Bono 09044. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 08044. Gol 1192, confio. Prossiga 1192. Gol 1192, autorizado Recife, nível 370, via peso 17. Decola pista 0, após a decolagem curva à esquerda, perfil de saída Pucajano, pois é Maracaju. Aciona 5156, 120, décimo 8, controle. Afirma a saída novamente, pouca, não, hora que azul? Afirma. Certo, obrigado. Número 92, me escuta? Autorizado 370, via rota plana, perfil 17, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da Puca de Maracaju, 5156 no transponder, 120, traço 8, gol 1192. Correto, no pronto. 197, este é o controle de Salvador, acione identificação. Desce para 2500 pés, ajuste 10114 para o outro Sierra Vista 366, para a RNAV Pistona Zero. Parado, pushback, acionamento. Obrigado, Bruno 992, chama a táxi. Chama a para o táxi 992. Para o táxi do voo 1192, com 122 a bordo, 330 de autonomia, alterna Maceió. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 1195, ajuste na 014, bom voo. Índia, 1192, voo. Salvador, muito bom dia, 1192 da Gol, está próximo ponto 010, pronto. Gol 1192 autorizado, alinhar e decolar, pistola 0, vento 270 graus, 02 nós. Alinhar e decolar, 010, Gol 1192. 1192, decolado 51, controle 120, décima 8. 308, boa. Controle Salvador, muito bom dia, o gol 1192, decola na sua disposição. 1192, contato radar, subou nível 370, saída Puka. 370, Puka. Situation, Centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. 126, 125, 125, severo. É. 197, 37, livre RNAV, reporte estabilizado. Realizado RNAV, semana estabilizada, 9737. 29737. Rede 9737, complete aproximação, torre 1895. 1895, obrigado. C3520, frente da Fox Trot, autorização para João Pessoa, nível 370. Então, 3520, autorizado João Pessoa, nível 370. Decola cabeceira na zero após a decolagem, curva esquerda. Perfil de saída Puca, Jamo, após Jamo do Setiaru, após via rota do plano. Acena 5167 no transponder, 120 decimal 8, controle. 370 está autorizado para João Pessoa, decolador no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Jamo Aracaju, segue conforme rota, 5167 transponder, 208 controle, C3520 no 06. Qual é a cena pronta? Semana. Gol 9737, não escuta? Afirmativo, passando Serra Vitor 372, Gol 9737. Gol 9737, autorizado pouso, pistão no zero, vento 300 graus, 03. Autorizado pouso, pistão no zero, Gol 9737. Gol 9737, no solo. Sim, ao 00, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 29, gol 9737. Bom dia, Gol 9737, Lebron. Bom dia, Gol 9737, táxi de Alfa Kilo, 73, posição 6, Romeu. Alfa Kilo, posição 6, Romeu, Gol 9737, táxi 3. Meia dúzia, quer? 6, Romeu, meia dúzia. Salvador, eu vou 94. Charter 34, bom dia. Gente, não tem plano ainda no sistema, tem que chegar o chão para o papo. Ah, vai dar, então, 94, 34, tem a saída prevista. Provável é bom, ou não? autorizado, 3520, chama táxi. Chegou já na confirmação do centro, já estou com um plano aqui, só está faltando o transponder, só um minutinho para o corpo. Aguarda. Alvo 973, número 2, agora copo. Taxi autorizado já está atingindo, ponto de disparo 1-1-8-3-9-9-5, ajuste no 0-1-4, bom voo. Taxi, já posso esperar de leite, 14-0, obrigado pelo trabalho. Bom, 9-4-3-4, copy. Copia, 9-4-3-4. Autorizado com fim, vindo 3-8-0, decolagem caso 0-1-0. Após a decolagem, curva direita, perfil de saída, elefa 1, após... Corrijo Alvo 1 após Alefa. Após Alefa vou descer Penítibo. Após o 21 via rota. 5405 no transponder. 120 decimal 8. 3820, decolando a 10 na direita. Agora 1 após Alefa, direto Nítibo, pêndulo 21, conforme o plano. 5405, transponder 108. Voo 9434. Correto, uma ponta está com 10. Bom, 1-1-7-3, copia. Bom, 1-7-3, autorizado Guarulhos, nível 360. G3-1, direto a Taubaté. Decola pista 10, após a decolagem de curva direita. Da Ela e da Morte, para o perfil de saída. 5-1-7-4, no transpondo, 2-0-0, contra. Chama pronto, 09. Autorizado, alinhado de colar pista no 0, vento 200 graus, 049. Voo 9397, aciona identificação, desça para 2500 pés, ajuste 1014, direto Sierra Vitor 366 para a RNAVE pista 10. 7A2500, direto Sierra Vitor 366, voo 9397, confirma ajuste? 1014. 6A2, obrigado. 9434 por estacionamento 10. Autorizado, chama táxi, 9434. Autorizado, chama táxi, 9434. 8. Tá vendo, 8, até 5. Controle Salvador, tá 3520 da coluna PUC. Tan 3520, contato radar, suba ao nível 370, direto Jambo. Certo Jambo, 3520. Alô Salvador, Golável 434 para o táxi, 171 na base, da Senna da Leão, 2 horas e 45, autonomia. Gente, 9434, táxi, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, a torre, o ajuste na 014. Pátio Índia, 1895, compartilhado, 9434. Excelente informação, Foxtrot. Posição 8, Costa Campinas. 97388? Afirma sim. Ok, não tem problema no sistema, só um minuto. Bom dia, 9434, está esperando a zero. Sou 9434, autorizado, alinhado do colapso, está no zero, vento 160 graus, 039. Ali decolando no zero, 9434. Sol 3520, chame centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 265, alterno 2545, alterno 3520. Voo 9397, Lívia Rinaldi, pistola 0, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 9397, voo.